Totó. Balança o rabinho, balança o rabinho, Totó. Balança, balança na dança do cachorrinho. Balança o rabinho, vai. Balança o rabinho, balança, balança na dança do cachorrinho. Totó danado, balança o rabinho, balança o rabinho, é. Balança, balança na dança do cachorrinho. Totó danado. Bora, Totó. Pede Maciel, ensinou Totó direitinho. Dá o play, tiozão, tiozão. É o mesmo padrão de sempre. Totó já tá treinado, ele tá muito safado. Não aguenta ouvir um grave, ele balança o seu rabo. Famosinha não resiste, mete um salto e um shortinho. Põe a mão no paredão, na dança do cachorrinho. Balança o rabinho, Totó, balança o rabinho. Balança, balança na dança do cachorrinho. Vai, Totó, balança o rabinho. Oi, oi, balança o rabinho, que delícia. Balança, balança na dança do cachorrinho. Balança o rabinho, balança, balança na dança. E Totó ensina pra ela, Totó. Balança o rabinho, ensina, vai. Balança o rabinho, balança o rabinho na dança. Dá o play, é o mesmo padrão de sempre. É a abracadabra da cena. É os maloca aí do abracadabra, tá ligado, mano? Vem, Totó. Totó já tá treinado, ele tá muito safado. Não aguenta ouvir um grave, ele balança o seu rabo. Famosinha não resiste, mete o salto e o shortinho. Bota a mão no paredão, na dança do cachorrinho. Vai, Totó, balança o rabinho, Totó, balança o rabinho. Balança, balança, na dança do cachorrinho. O cachorrinho tá ensinando. Balança o rabinho, eita, Totó, balança o rabinho. Balança, balança, na dança do cachorrinho. Totó danado, balança o rabinho, balança o rabinho. Balança, balança, Totó, não vai pra aí não, que é piriguete. Vem, Totó, Totó. Balança o rabinho, balança o rabinho, na dança do cachorrinho. Esse é o swing abracadabra, a Roche Funk, hein, tio. É o mesmo padrão de sempre, do jeito que elas gostam. Totó, Totó, Totó, Totó, Totó.